Bom é cantar aleluia, bom é louvar a Deus, sim, com toda alegria a Ele bem dizer. Bom é cantar aleluia, bom é louvar a Deus, sim, com toda alegria a Ele bem dizer. Aleluia!